passar, mas não consigo fingir. Que quando eu te vejo, eu chamo a atenção pra ver se cola em mim. Você roubou meu coração e não percebeu. Agora eu quero seu, você vai ter que mudar. Minha vida fez sentido quando você apareceu. Então deixa eu te amar, então deixa eu te amar. Você roubou meu coração e não percebeu. Agora eu quero seu, você vai ter que mudar. Minha vida fez sentido quando você apareceu. Então deixa eu te amar, então deixa eu te amar. Você roubou meu coração e não percebeu. Agora eu quero ser o você vai ter que me dar. Minha vida fez sentido quando você apareceu. Então deixa eu te amar, deixa eu te amar. Eu quero teu amor, quero teu amor. Eu quero você pertinho de mim. Ela chega de short, ela chega de saia, ela me enche de tesão e eu tô na dela, e ela tá na minha. E se der mole, hoje eu vou partir pra cima. Ela fica me olhando do jeito bem sexy que eu fico louco. Fica provocando, mordendo a boca, ela me deixa maluco. E eu tô louco por ela, e ela louca por mim. Então se prepara, vamos fazer assim. A mão na frente, sei que você tá querendo. Uma bicada. A mão na frente, sei que você tá pedindo. Uma dentada, uma dentada, uma dentada. A mão na frente, sei que você tá querendo. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. A mão na frente, sei que você tá pedindo. Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Uma bicada, uma bicada, uma bicada. Uma dentada, uma dentada, uma dentada. Amor, MC Dourado e Bunny Trio. Digão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. Desse jeito eu fico maluco, olha como eu tô quebrando. Tô ligado. Vai, deixa fervendo que eu tô gostando. Tô chegando. Sente a pressão do meu som, vai até o chão. Pressão, pressão. Vou te pegar de jeito, vai sentir muito tesão. Com esse estilo sexy, ela me enlouquece. Quando ela sobe, quando ela desce. E vem com Bruno e Trio, e vem com MC Dourado. Se demole, vamos fazer um bem bolado. Agora é a hora, vai sentir essa pressão. Vai, sente essa pressão. Vai, sente essa pressão. Vai, sente, sente, sente, sente, sente essa pressão. Sente essa pressão. Digidão, digidão, digidão, digidão, digidão, digidão, digidão. A mão na frente, sei que você tá querendo. Uma bicada, uma bicada, uma bicada. A mão na frente, sei que você tá pedindo. Uma dentada, uma dentada, uma dentada. A mão na frente, sei que você tá querendo. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. A mão na frente, sei que você tá pedindo. Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Uma bicada, uma bicada, uma bicada. Uma dentada, uma dentada, uma dentada. A mão na frente, sei que você tá querendo. Uma bicada, uma bicada, uma bicada.